Negócio fechado. Alô, Mônica. Negócio fechado. Acabei de assinar um contrato. Foi difícil, mas... vou receber as chaves daqui a 2 dias.